tempo chama que há de se perder. Gaivota em terra, tempestade iminente. Do cruz ao peito não há nada que temer. Portei palavras e signos na pele e deixei lágrimas à mercê da sorte. Os meus segredos não rimam no papel e até rendida eu não me dou à morte. Tenho uma janela aberta no meu peito, escancarada, de ferro forjado, não te picas a entrar. Eu vou esconder-me por trás da renda branca bordada e pelo rio dos meus olhos navegar. Esta vivência eterna num segundo, para os meus olhos não brilharem sempre tristes e o coração não andar tão moribundo. Pois neste fado dispenso normalidades e vivo o instante como se não houvesse fim. Eu me apaixono por pessoas e cidades e hei de morrer deste amor que nasce em mim. Tenho uma janela aberta no meu peito, escancarada, de ferro forjado, não te picas a entrar. Eu vou esconder-me por trás da renda branca bordada e pelo rio dos meus olhos navegar. Uma janela aberta no meu peito, escancarada, de ferro forjado, não te picas a entrar. Eu vou esconder-me por trás da renda branca bordada.